sem muito segredo, amor. Eu sei que eu não sou de falar e talvez reservado. Espero que entenda, meus sonhos são grandes. Não confio muito quem tá do meu lado. A vida é um pecado, sim. Imagina se eu ganhasse tudo sem ter conquistado. Um berço de ouro, mas corta a realidade de mano que cresce mimado, sim. Eu tô dispensando salários, meus sonhos hoje tão mais caros. Minha mãe saiu do aluguel, mas ainda se preocupa com os gastos. Na família tem uns que é fardado, outros tão lá tranca fiado. Já eu, eles julgam bastante, dizendo que eu vou morrer bem atrasado. Ei, nem tudo eu fico bem calmo, talvez eles estejam errados. Mas se tiver certo também, cantei pra aqueles que precisam ser salvos. Um dia minha vida bandida vai ser tão calma como um monge treinado. Mas enquanto esse dia não chega, vou continuar sendo MC mais bolado.